tá aguardando ainda o macho, ok? Não tem ninguém pra chamar a aeronave. Eu te vou entrar em contato com a FS. Chegou aqui, obrigado. Série 2228, Chame Centro Recife, 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 128, 126, boa noite. 152, solo 55, direita no 29 decimal 1. Boa noite, espero que seja alfa reporte antes do Juliette. Dois autorizado Alfa Juliette, portão 2. Vou direto em TAP, desço 050. Chegada Mari. Benfica. Azul com a 062, desça para 2.000 pés. Autorizado ILS, ajuste no 015, reposto estabilizado. 2.000 pés, de ILS com 1.015, reposto estabilizado com a 062. estabilizado o ILS do Sul no 0, azul 4062. Emitou em 198, decimal 95, azul 4062. 2895, obrigado. Boa noite, 4062. Boa noite. Autorizado, reportado para o centro. Salvador, muito bom dia, azul 4062, 2 milhas e meia para externo, visual com a 10. Ainda com controle. Oh, desculpa. Oi, Salvador, muito bom dia, azul 4062, 2 milhas para externo, visual com 10. Azul 4062, tráfego avistado, autorizado, pouso pistola 0, vento 080 graus 09 nós, ajuste do altímetro no 095. B15, livre pouso, piso 15, azul 40, Elas. Salvador Gol, 1970, por que dá funcionamento na posição 1-9? 1-1-7-0, coordenação oficial, chama o táxi. Coordenação, cuida o táxi, 1-7-0. Olha, normais, a árbitro que quiser, obrigado, excelente final do domingo. Solo Salvador, o gol no 868, solicito autorização de táxi com 169, Salvador, 2 horas. 1868, dirijo táxi ignorado para a companhia até o ponto de espera. Quando lá, estou em 1895, ajuste 1015. Ajuste 1015, segue o gol até o ponto de espera, torre 1895. Paulo Gol 970, táxi 65 a bordo, 4 horas e 40, alternada é Fortaleza. Gol 970, livre táxi, site principal Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 015. 1095, via Índia, ponto de espera 295, boa noite. Azul 4062, livrou. Azul 4062, táxi de Alfa e Kilo, atento ao balizador, parte 3. Alfa, Kilo, atento ao balizador, 4062. E Salvador, boa noite, 1970, ponto de espera pronto. 1970, autorizado a NERG de colapso, 190, 0090 graus, 1990, ajuste ótimo, 1095. 1095, livre em área de colar, pista 190, 1970. Salvador, Gol no 868. 1868, aliar e manter o 190. Aliar e manter o 190. Acredito que está 5 Lima, porém às vezes o infraero modifica, por isso eu preciso ficar atento, mas aqui está 5 Lima. Certo, obrigado. Beleza, Salvador, boa noite, 1970, decolado na Tuca, passando 1400. 1170, contato radar na decolagem, subo nível 370, saída é Fuca, transição Zipar. Fuca, transição Zipar, quando possível pode Zipar, por 1170. Livre decolagem, ajuste no 0 no 5, pista 1 no 0. Gol 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Alô, alô, 1-2-2-8. 1-2-2-8, continue a aproximação. Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 2-2-8, aguardando. Controle 1-2-0-8-0, boa noite, Nelly. 1-2-2-8, tráfego avistado, autorizado, pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 1-2, nós, o agente do altímetro no 0, no 4. Feira, pouso, 1-0, boa, 1-2-2-8. Controle igual 1-7-0. 1-0-7-0, prossiga. 1-1-7-0. Possibilidade de voz de par? Só um minuto. Obrigado. 1972, autorizado direto Duna, vai mudar 1 grau à sua direita. Isso aí, mudou 1 grau à sua direita, mano Duna, vai ficar até o segundo, obrigado. Obrigado. Trolley Salvador, boa noite, 1-8-6-8. Voe direto Campina Grande. Campina Grande, muito obrigado, 1-7-0. 1-8-6-8, contato radar na decolagem, direto Aracaju. Autorizado direto Aracaju, 1-8-6-8. Zero, chame Recife, 1-2-5, decimal 4-5, alterna 1-2-6-8-5. 2-5-4-5, 2-6-8-5, obrigado, excelente noite. Excelente. 2-8, solo Salvador, 1-2-1, decimal 1, considere solo aos 1-6. Beleza. 2-8, 4. Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette 5, com 2, 2. Controle Salvador, gol 1868. Gol 1868, chame Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Recife 2685-2545. Bono 972, deixa para 2010. Autorizado LS, ajuste de altímetro no 014, reposta estabilizado. 2014, vai reportar estabilidade no LS 10, 972. Boa noite, agora é o 1172 da Gol, boa noite, então atual. 1172, boa noite, identifique. Desça para 2000 pés. Chegada a Mari, voe pro Edidor, ajuste no 014, autorizado LS, reporte estabilizado. Identificado, pro Edidor, 2014, portará estabilizado, 1172. 972 está passando tudo no controle, está visual. 72, Torre 1, 1975. Boa noite. 1172, autorizado a sinal IMF, reporte estabilizado. Reporte para a 1172. 0, o vento 090 graus 129, o ajuste do altímetro 04. Teste, livre pouso na 10, 14, 972. Zero 2 4 Heavy. Zero 2 4 standby 1 minute, copy. Okay, standby, Falkland, 7 4. O 972, solo 30, solo Salvador, no 21, decimal 1. 21, boa noite. Salvador, 972, boa noite. 1972, Alfa, porta Juliette. Alfa, Juliette. Voo 1972, o salvo está sendo previsto ao 05, encontre-se ocupado pela aeronave da companhia, faça um táxi lento. Bem. Portugal 024, right, clear to Lisbon, flight level 370, via upper Zulu 10 until Natal, position after cut off flight 10 rooms. Take off 10, left to turn with Puka departure and Zipar transition. Zulu, India, Papa, Alfa Romeo. Call code 5521, Salvador departure, frequency 120.8. Okay, clear to destination, Lisbon, flight level 370, upper Zulu 10 to Natal, then flight wind route. Runway 10, after departure left turn, book a departure, zipper transition, score 5521, and departure 120, that's Malaysia, push call 024 heavy. Portugal 024, correct, to correct for pushback in setup. Will do, Portugal 024, yeah.

0072, Portão Lázaro 01, ingresso Juliette pro 01. É o 972? Afirmo, no 972. Bravo 4107, autorizado a sinal de procedimento ILS e reporte estabilizado. Autorizado, reportarei. Vamos informar o Infraero, só um instante, o voo no 962. Agora pode ir ao 024, request push and start. Approve the push and start, correct, call red vertex, Portugal 024. Clear to push and start, I call it protective, push down 024.